Tá uma bosta, hein, Zé? Pronto. Já tô falando que seu áudio tá uma bosta, hein? Mas nem começou, caralho. Cara, eu tô falando pra eles pra botar o status verde disponível. Né? E, senão eu não consigo fazer a chamada, mas não adianta. Né? Ana. Alô? Quem tá falando? É da Teled? É. É o Eliseu Drummond da Teled. Piada bosta. Rapaz, grandes bostas que tu é um advogado. Poxa, quem que é esse, maluco? Cadê Naldo agora? Também tá fora, né? Pra variar. Naldin tá chegando, Naldin tá chegando. Quem que é Ivel Bin Laden, maluco? É o Jafácio, burro. Rapaz, o cara explicou isso numa das primeiras gravações que a gente fez e o Zé não sabe. O Zé é tão bosta que ele não escuta a gente, velho. Não, é pra você ver Agora o qual que é. MDM, ele escuta. Isso é um traíra. Eu não escuto o MDM faz umas 2 semanas. Nossa. Nossa. Se você soubesse o que rolava nos podcasts antigos, você ficaria enojado. Que isso, Thiago? Só queria dizer uma. Eu só queria dizer uma frase assim, pode seguir jogo. Antes de mais nada, eu só nego. Não, eu tá só foda. Nego também. Imposta, né? Ah, não, mas tá foda. Como diria um grande filósofo sonegador de impostos, Deus é top. Não, mas tá foda, cara. Tá foda escutar o MDM, cara. Cara, ainda bem que eles começaram a colocar podcast de uma hora. Ô, Thiago. E mesmo assim Thiago. Eu não consigo ouvir os caras direito. Oi. Ah, não, cara. Eu quero podcast longo, cara. Corta esse assunto, porque vocês sabem como é que é o Naldo. Ele não vai cortar esse troço. Ele vai usar isso. Então não vai por aí, não. Vocês sabem que o Naldo não presta, né? É mesmo, né, cara? Sério, cara. Ele vai ficar linkando lá nos comentários. Aí, os caras falando aí do MDM aí. Não, mas... Você sabe de uma parada que eu não curti, cara, deles falando mal de Stranger Things, cara? Que é um negócio que eu acho idiota. Eu não sei qual deles falou, que tipo, e será que se a série não fosse com criança, e não fosse nostálgica, assim, ela ia fazer sucesso? Eu pensei, caralho, o plot da história é esse, cara? É tipo falar assim, será que Breaking Bad, se não fosse um, sei lá, tipo, não tivesse um ator foda, não tivesse um cara com câncer, não tivesse droga, ia ser a mesma coisa? Sabe? Uma comparação escrota pra caralho, cara. Não, cara. E se o Capitão América fosse agente da Hydra? Nossa. Eu dei a chave por causa disso, eu não vou falar cara, nada. Cara, eu vou falar pra você. Que merda. Eu não achei Stranger Things grande coisa, tá? Não achei sensacional. Mas assim. Porque, né, o Zé, por exemplo, não viveu isso. Não, pera aí que eu vivi sim, não, cara. Eu não vivi na década de 80. Isso, você viveu 10 anos depois. Não, não vivi, mas, cara... Não, mas, cara, até 2010, até eu conhecer a internet, cara, o que tinha pra mim assistir em casa era filme da década de 80, cara. Não, tudo bem, cara. Eu assisti, eu peguei a maioria daquelas referências lá. Não, tudo bem. Das referências da série, eu peguei. Olha só, eu não tô falando que você não conhece. Eu tô falando que você não viveu o momento, cara. É a mesma coisa que você tá assistindo a final da Copa do Mundo de 94 e não estar assistindo online, ao vivo lá, no tempo presente, a Copa do Mundo, mas falar pra mim assim, eu vi o vídeo, o tape lá da Copa do Mundo. Eu tinha um ano. Então, que bosta, hein, cara? Então, cara, Stranger Things é mais ou menos isso. É, vocês sabem a história aqui do Stranger Things, né? O Netflix, ele tinha um algoritmo que faz que quando você assiste uma série, Ele te dá sugestões baseadas no que você acabou de assistir. Sim. Então eles incrementaram esse algoritmo e pegaram tudo que a galera curte e fizeram uma série baseada nisso, tudo que a galera curte e que a galera procura. A série é enlatada, ela é fabricada para isso. Mas assim. Não, eu acho que não, porque os irmãos Duffer lá falaram que ofereceram pra uma porrada lá, quase fecharam com a Fox pra fazer a série. Ah, mentira, cara. Mentira, acredita. Então. Mentira. Eu também. Eu ia citar isso aí que você falou, viu, Zé? Mas aí eu comecei a pensar: será que realmente foi? É que nem a história lá da autora do Harry Potter lá. Ai, a série. Os livros foram foram. Como é que é? Não foram aprovados, não sei por quantas, foi dispensado por não sei quantas editoras. Será mesmo? Cara, e fora que os livros do Harry Potter são um plágio descarado do livro de magia, né, velho? Vocês leram essa série? Rapaz, é do Terry Pratchett? Cara, é um roubo descarado. Não. Cara, é muito descarado, cara. É cópia do Castelo Rá-Tim-Bum, rapaz. Mas o Gaiman falou que não foi cópia. Não, ele não falou. É inspiração. Ele falou que não foi cópia porque, né, teve que ficar calado quanto a essas coisas, porque Harry Potter é do grupo Warner, né, que é dono da DC. E depois disso, vocês podem reparar que o Gaiman teve uns livrinhos aí que ele escreveu que viraram filme, né? Ou seja, ele ganhou um dinheiro aí pra ficar de boca calada, né, bicho? Simples assim. Ah, né, tem o Sandman. Ah, não, o Sandman não vai ter mais. Cara, simples assim. É do grupo Warner, o patrão falou que não é cópia, então não é cópia. Mas eu vou te falar, cara. O que me pegou o que me pegou em Stranger Things, eu acho que, tipo, a história, cara. Eu sei lá, acho que não foi tanta história, acho que foi mais o clima mesmo, sabe? Nostálgico. Cara, acho que foi o que mais pegou do que outra coisa. É muito legal. É tipo Preacher. Oi? Você tá falando de Goonies? É isso? É isso. Sim. Mesmo. Cara, não tem como, cara. A série é muito legal, a série é muito competente. Mas assim, não, ela foi feita pra ser assim, sabe? Ela foi planejada pra ser assim. Pré-fabricada. Isso. Pronto. Exatamente. Já tem um molde e foi pré-fabricado em cima do molde. Exatamente. Agora, vai falar que a Netflix tá errada? Não, eu acho que não. Não tem demérito nisso, cara. Não tem demérito nisso. Ficou muito boa, você tem que dizer, muito boa, vale a pena assistir, mas eu posso falar que eu assisti e fui lá reconhecendo as cenas, fui reconhecendo as inspirações e tudo, mas não teve uma hora... Que nem o Capitão América. Não teve uma hora que eu falei assim, uau, é incrível, é revolucionário, sabe? Eu nunca vi isso na televisão, não aconteceu isso. Tinha a nostalgia, de, pô, que legal, que legal. Isso aí eu lembro, isso é legal, mas... E só. E é muito pouco, cara. É muito pouco. É o que já falaram. Né? É o que já falaram. Ah, o recorte dos filmes dos anos 80 e colaram, fizeram um filme novo. E outra coisa é o elenco, cara. Que o que chamou a atenção foi essa porra desse elenco infantil aí, que é foda pra caralho. Sim, porque se não acontecer... Que se não acontecer que nem aquelas promessas, tipo aquele. Tipo o menininho lá do Sexto Sentido, lá, que era uma promessa também. Parece aquele jogador lá que dá. Parece aquele moleque de 16 anos que dá dois elásticos no jogo. Daí o pessoal fala, ó, esse vai pra frente, hein? Daí é vendido pro Galatasaray. Aquele moleque do Santos, o Jean Xera. E depois que antes dos 25 anos se aposentou. Se isso for pro ar, tem que. Não, se bem que eu não tô falando mentira, não tem que cancelar nada. Se bem que eu sigo uma página aí que eu não vou dar o nome dela, né? Pra não fazer concorrência. Não, pode falar, eu falo. O nome da página é. Fala ou não fala? Fala, pô. O nome da página é No Batidão do Kawaii, o que reina é o Dezo. Eles fizeram uma montagem hoje, eu achei super sensacional, mano. Eu já acho a página sensacional pelo nome. Eu curto ela por causa do nome. E eles colocaram as crianças do Stranger Things, né? E colocaram logo os logos do Demolidor, do Punho de Ferro, do Luke Cage e da Jessica Jones. Puta. Casou certinho. Foda. Ah, mas aí. Sensacional. Não, mas eu... Aí foi o negócio. Me decepcionou bastante esse universo da Marvel. Tá me decepcionando bastante esse universo da Marvel na série. Cara, eu vou te falar. O Stranger Things, Eu assisti de uma vez só. Um dia só, assisti tudo de uma vez só. Ela é competente pra caramba, ela te prende, ela é muito legal, sabe? Mas é aquele negócio, o que te move é a nostalgia. Não, não tem nada. É, o que te move... Sim, não, foi o que eu acho que mais me segurou na série, foi isso aí. É isso. Tipo o Preacher, sabe? Eu comecei a assistir o Preacher, eu comecei a achar uns negócios que é meio merda lá, né? Só que, tipo, o clima... Não, mas o clima, sabe? Eu sinto saudade dessas séries, tipo, que mexe com misticismo religioso, essas coisas assim, sabe? Tipo, sobrenatural de raiz no começo, até a quinta temporada que eu assisti. Sabe, eu gosto da série, mas aí, tipo, é só isso também. Eu só gosto por causa do clima, tudo. Eu acho massa o clima, mas só, a história tá bem bosta. Então, mas assim, aí eu assisti tudo uma vez só e você fica... É preso, é legal, a série é legal, cara. Ela é uma série que te cativa. Os moleques são legais, sabe? E uma coisa só assim que eu não gostei, né? Foi aquele negócio da menina lá, a 11, né? Que ela morre, ela não morre, não sei o quê. E no final o cara tá botando rango de Natal pra ela lá naquele... Supostamente, né? Na crença que ela não morreu, que ela pode voltar. Ah, mas o governo deu uma chacoalhada nele lá no final. É. Às vezes ele sabe de alguma parada. Não, com certeza ele agora vai ser funcionário do governo. Lá vai ser o contato dos meninos. Assim, você não precisa ser gênio pra entender que ele vai ser o contato dos moleques na próxima temporada. E eu não sei se a menina que faz a 11... Ela renovou, se ela já tá garantida na segunda temporada, mas assim, você quando mata... Ela não renovou, eles estão fodidos. Você quando mata um personagem, cara, na primeira temporada, assim, e traz ele de volta na segunda, você tira a validade de tudo que aconteceu na série, velho. Ah, mas eu não sei não, cara, porque se ele vai ser informante dos guri, porque ele foi filha da puta, não, cara, ele entregou ela, a menina. Eu falo ela, a 11. Ah, não. Ah, mas eu acho que ela vai voltar, cara. Ela vai voltar que nem a Jean Grey. Que não morreu, voltou, vai ser... A menina é a estrela do negócio, foi o maior destaque da série, você acha que não volta? Vai voltar. É isso que eu falo, esse que é o problema, sabe? Vai voltar mais velha, vai ser a menina do... A menina do... Eu acho que o... Mad Max. Eu acho que o Netflix tinha que... Sei lá, botar o pau na mesa e falar assim, não volta, bicho, não volta. Sabe, ela foi heroína, a missão dela toda foi concluída, agora a gente vai... Ela vai para o Naldo mandando mensagem no inbox aí. Ela deve estar apanhando da mulher de novo e tá inventando desculpa que o computador tá ruim. Falando em apanhar da mulher e a 11, o pai dela tá cobrando uma fortuna para agenciar ela, hein? Vai afundar a carreira da menina, já. É. Mas então, eu acho que o Netflix devia falar assim, não, arruma outro. E isso é rápido, cara. Se você arrumar outro personagem carismático, com um episódio o pessoal esquece a 11, sabe? Ah, mas isso aí é tipo aquilo lá. A Warner tinha que botar o pau na mesa e tirar o Zack Snyder. Mas não vai acontecer. Cara, eu vou falar pra você de boa. Cara, como é que você colocou Zack Snyder em Strange String? Começou essa droga de BVS de novo. Não, cara, eu vou te falar. O problema da Warner pra mim não é o Zack Snyder, não. Apesar dele ser um bosta, né? Mas o problema é ele. Não. O problema da DC Comics, da Warner, chama-se David Goyer. O problema é esse cara. É um mão de pântano do caramba, rapaz. Tudo que esse cara encosta fica ruim. Puta, Heroes era louco, hein? Porra. E não era da Warner. Oh. Ah, não, desculpa, eu confundi ali rapidão. É que eu confundi com o outro lá, filha da puta, lá da Marvel, lá, o... Caralho, como é que é o nome dele lá, o responsável pela multimídia da Marvel lá, o Jeff... O Jeff Loeb? Yes! Jeff Loeb. Grande Jeff Loeb. Eu tava confundindo quase aí. Que é outro merdeiro também do outro lado. Rapaz. Mas é foda, tipo, sei lá, cara. Vocês estão acompanhando o inbox aí? Tô, o Naldo apanhando aí. Naldo tá apanhando aí. Rapaz, você viu o áudio dele da mulher botando ele pra lavar roupa? Não, engraçado. Ah, cara, ali ele fez graça, certeza. Rapaz, sei não, acho que a mulher tava mandando, ele tava com o celular na mão. Sendo quem é, Não, eu acho que ele tava gravando sem a mulher saber mesmo, mas... Tanto que o moleque entrega ele na gravação, mas... Caraca, velho, a mulher tinha explicado ele tudinho. Aí ele... E essa roupa aqui? Cara, a mulher tinha falado da roupa inteira. Cara, aquela... Ai, rapaz, do jeito que ele é merdinha, assim, fisicamente, aquela mulher deve arrebentar ele na porrada, velho. Que nem aquele vídeo do que você mandou no grupo. Por isso que nunca dá pra ele gravar nada, velho. Quando a gente fala, vai gravar, aí ele some, desaparece. Você sabe que ele fala que eu vi essas porra, né? A mulher dele deve pegar o celular, botar assim em cima da mesa assim e falar assim, pegue, duvido, pegue esse celular, pegue, que eu lhe arrebento, pegue. Aí ele não pega não, fica lá se cagando de medo. É frouxo, né? Vocês sabem que ele é frouxo, né? O podcast é sensacional. Ronaldo, eu gosto muito de você, viu? Não é porque tá gravando, não. Caraca, Thiago. Você tava podcast vai ser sobre tava mandando no inbox aqui que o cara é um bosta, agora você tá dizendo que não falou nada, né? Não, o inbox aqui, ó. O meu inbox aqui tá lindinho, tô de consciência tranquila. Não, mas é no WhatsApp, no privado lá, ó. Tira print e manda. É, eu vou mandar. O que ele tá falando aí, velho? Fodeu. Ele já tá aí na conversa? Ele já tá. Só tá aqui no. Não, no chat mesmo. Agora voltando ali o negócio tá. Ele tá online, peraí. Deixa eu ver se ele atende. Universo Marvel. Não atende. Série. Cara, eu tô puto. Eu fiquei puto agora com o Luke Cage. Eu achei massa a série, assim, sabe? Mas o universo como um todo é uma merda, tão ruim, não, cara, esse universo não, Marvel. Então, como eu tava falando, eu tava falando antes de vocês me atrapalharem aí, eu assisti Stranger Things assim, de uma tacada só, coisa, sabe? Cara. Muito legal, tudo isso que a gente já falou, mas eu assisto de novo de boa, estranho assim, do início ao fim de uma vez só, mas eu não vejo nenhuma série da Netflix Tá cortando pra mim. Não, mas tá dando pra entender, continua aí. Cara, eu não vejo mais nenhum. Até o Punho de Ferro aí, que eu achei que ia ser legal, agora eles botaram aquele maluco lá do Game of Thrones e... Putz, cara, desisti. Tô fora. Não, cara, sabe o problema? Não, se você pegar cada série por si, ela é boa, cara. Mas sabe, essa porra, no final da porra da série do Luke Cage, o filho da puta precisa do advogado. Daí tem aquela filha da puta lá. Aí só tem o demolidor no mundo. Lá. A Jessica Jones. Não, aquela outra, a gostosa morena lá, mexicana lá, caralho. A Rosário Dawson? Que é o Nick Fury. Isso. Não. Daí... Ela é médica, caramba, ela não é advogada, não. Não, demônio, mas ela tá lá na série lá. Ah, daí ela tipo, fala assim, ela indica o Matt, pronto. Tem um amigo meu que é advogado, não sei o que, ele fala, ah, tá, eu vou precisar. Filha da puta, e não mostra, sabe? Tipo, daí acaba a série, não mostra, tipo, não mostra, tipo, alguém chegando e. Tirando o Luke Cage na série da Jessica Jones. Eles não estão, tipo, juntando o universo. A única ligação que tem do universo com o outro, tipo, com uma história com o outro, é a filha da puta da Rosário Dawson. Ela é o Nick Fury, essa desgraçada. Você tá reclamando da Rosário Dawson, é isso mesmo, Zé? Não, eu acho ela gostosa. Bom, viu? Pensei que você ia falar mal de Rosário. Porra! Eu te chutava agora, mãe... né? Pego até a mãe dela. Rosário? Pego até a mãe dela, que é a Sônia Braga na série. Da pequena Rosário? Lá Bela Pica? Rapaz, Thiago, você sabe o quanto isso é racista, né? No! Racista ou no! Esse espanhol meio japonês. É, portunhol. Tem um seriado, cara, chamado Superstore, que é muito bobo, que eles retratam assim, o dia a dia de uma galera que trabalha numa loja dessas de conveniências aí, né? Um mall aí, tipo o Walmart, né? Aí, o gerente lá, sei lá, assim como o Walmart e o Carrefour, eles têm produtos próprios, né? Produtos próprios, a gente sabe que ele pega um dos cafés mais baratos e embala como o Walmart, né? Como o Carrefour, e se alguém ouvir isso, eu vou ser processado, certo. Mas é isso aí, né? Aí, lá eles têm esse... esse produto, esse molho de salsa da Superstore, né? Da Cloud9, se eu não me engano. Então, né, como é um molho de salsa, coisa picante, eles querem vender, né, como um produto mexicano. Aí eles pegam qualquer pessoa, assim, porto-riquenho, venezuelano, qualquer pessoa que tenha uma leve aparência latina e manda as pessoas fazerem o sotaque mexicano, né, velho? E é engraçadão quando eles pegam um cara que é filipino. Filipino, você sabe que os caras são próximos de japoneses, né, velho? Chineses, sei lá, aquele olho. Eles pegam um filipino pra se passar como mexicano, velho. É muito racista, porra, esse episódio. É racista, mas é legal. Racista, mas é meu amigo. É. Não, é. Aqui no Brasil tá tranquilo. Aqui a gente não pode falar, né, de negro, né? Falar de negro, ferrou. Latino, não tá nada. Todo mundo preso. Latino que se dane. A gente não gosta mesmo do resto da América do Sul. Só a gente fala português aqui mesmo. Rapaz, latinos. O latino. Deixa eu ficar aqui. E se alguém quiser falar alguma coisa de mim, meu nome é Thiago. Pode me procurar em São Paulo. O latino, cara, ele fez aquele primeiro disco de sucesso. Não, para com isso. Que é a Milé. O latino processa, velho. Para com isso. Ô Zé. Eu falei que é bom. E com eu fiquei quieto por isso, tá? O latino processou o Cauê Moura, tá, velho? Para com isso. Ah, foi mal. É. Rapaz, cara, mas ele fez coisa. Ele fez coisa boa, comeu aquele aqui. Rapaz, olha aí, velho. O nome dele é José Carlos, viu? Ele é do Mato Grosso, eu acho. Isso, do Mato Grosso. DDD 55. Não, nossa, é 67, não é não? É. Não, é 55. Tu é burro, Thiago. Não, 55 é o código do país, cara. É, tu é burro, Thiago. Ô, louco. 55 é o código do Brasil, cara. Ele é 67, ele é Mato Grosso do Sul, velho. Eu tô tentando livrar, bro, livrar ele aí, não, ó. Não, não quero livrar ele, não, mano. Se ferrar um, eu quero que ele ferre ele. Mas não, mentira, eu que errei mesmo. O que é aquela filha daquela? Ela é de maior, deixa eu só ver se ela é de maior. Rapaz, ela é menor, velho. Ela é menor. Caraca, Zé. Cala a boca, Zé. Então esquece. Mas se você quer como comentário pessoal aí, melhor cópia que o latino já fez. Não. Cara, vocês sabem que o Naldo não corta, tá vendo como é que vocês são? É. Cara, eu não aguentei. É. Qualquer coisa a gente tira do ar. Não, porque assim, aí você pega lá, dá aí 60 ou 20 por mês, né? Isso pelos downloads, fora a galera que escuta pelo feed ou baixa direto, né? 60, pra pegar um desse, espírito de porco, e linkar e mandar pro cara, pra ajudar... Olha, latino, aos 27 minutos do podcast, eles estão te zoando. É... Pra ajudar, não tem ninguém. Não, mas eu tinha DVD pirata. Eu tinha DVD pirata do latino. Cara, DVD não, CD. Cara, ainda tá falando que tinha DVD pirata, velho. Eu não aguento, não. Por fim, muito obrigado por ouvir esse podcast. Torrent lá. É, olha só. Porque vamos logo falar de Alien, que eu quero falar de Independence Day 1 e 2. Eu vou botar ele no mudo, Thiago, peraí. Derrubar ele. Ele vai começar já. Cara, então olha só. O 2 é muito bom, cara. Zé, olha só, Zé. Deixa eu falar, por favor, tá? Começa me atrapalhando. Ah. A gente vai começar logo, porque, né? Se ficar aí esperando o Naldo. Quando ele chegar, a gente vai saber que vem a micareta junto, né? Ele fala lá de cima do trio elétrico lá. Você escuta o Ivete no fundo cantando e ele chega. Olha. Sou chicleteiro. Cara, o chiclete com banana acabou, não? Sei lá. Tchau. Cara, I have to go now. Olha só, tá vendo como é que vocês são, velho? Um, dois, três, valendo. Qualquer coisa vocês desvirtuam a parada. Qualquer palavra. Precisa só dar uma palavra-chave, cara. Aí vocês vão pra outro assunto. Não dá, não. Tá, vamos lá. Dá uma claquete. Não, o Thiago e o Naldo tem essa mania de abertura, fazer abertura. Abertura, a gente não faz abertura, bicho. A gente é o BNWC, pronto, acabou e segue o jogo. A gente tem uma página, a gente tem um site, quem quiser procura, quem não quiser se dane. A gente não tá ligando. Bem amigo do BNSD. Eu errei a cara. Olha aí, cara.

Vocês ficam zoando, mas a DC tá ganhando dinheiro em cima de vocês. Besta é nós que fica dando ibope. Besta é nós que fica dando ibope. Eu só... De você. Vocês, vírgula, eu só pago uma vez. Na segunda eu baixo no torrent. De vocês que baixam no torrent. Você vê, ó. Ah. Capitão América Guerra Civil. Ah, o filme, melhor filme da Marvel. Ninguém mais escuta falar deles. Tá bom, cara. BVS tá, bom. Tá dando um ano aí, ó. Tá bom, velho. Que se dane. Filmes de heróis, a gente tá falando de filme de Alien, velho. Ah, ué. Então, é... se você não falar o que eu tô pensando, no próximo, manda o seu. Rapaz, eu. Eu gostaria de começar com o Starman, velho. O Homem das Estrelas. O Homem das Estrelas. Só que Starman é meio velhinho. Meio velhinho não, é meio atual, né? Ele é de 84. Ele é com Jeff Bridges, cara. E eu acho que depois teve até uma série. Eu não tenho muita certeza não, sabe? Eu não vou me aprofundar muito sobre o filme não. Só vou falar pra vocês, assistam. Mas assim... É, eu gostaria de mencionar esse aí, que o Jeff Bridges... Puta, esse filme... Vai, fala, demônio, fala. Esse filme aí eu lembro do final, cara, que eles, o final que não foi pro cinema, tipo, que não foi pro isso, filme, saca? Isso, que a polícia chega e... Pega a mulher? É, cara, pega todo ter, mundo. Eles devem ter estrupado... desculpa. Devem ter estudado essa mulher, cara... Jogaram ela na cadeia, ela nunca mais ela viu, cara, alguns dias. Essa mulher, cara, ela era... Ela não fez Indiana Jones, cara? Ela fez Jones, cara. Ela era a Marion de Indiana Jones. Ela é Marion? Acho que é. Não é a esposa do Indiana? É, agora no novo, né? No Caveira de Cristal, né? Isso, irmão. Mas ela esse é o filme de alienígena. Ela apareceu no Caçadores da Arca Perdida, cara. Ela é a mesma. É ela mesmo. Ela é bonita pra caramba, cara. Ela era bonita pra caramba. Não, para com isso. Coroa, ela tá bonita também, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui. Karen Ellen em 2016. Cara, ela fez um filme. É, então. Eu queria falar do Starman, cara, que foi um filme que me chamou muita atenção, assim, eu gostava muito de assistir, sempre que passava eu assistia, mas eu também, mas como ele é de 84, eu gostaria de começar com O Homem que Caiu na Terra, velho, que é de 76, que é um filme com David Bowie, cara. E é realmente um cara que, um homem que caiu na Terra, né, porque... É, porque o David Bowie já é meio... Ali... O David Bowie já é meio alien mesmo, né, cara? Meio? Meio? É, era, né? Morreu. Voltou pro planeta dele já. Junto com o Michael Jackson. Michael Jackson veio buscar ele. É, mas isso é um... eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é um livro, cara. Que eles adaptaram pro cinema e adaptaram... Naquela fase que eles botavam o David Bowie... Botavam o David Bowie pra fazer tudo... E não é um filme muito bom não, sabe, galera? Não vou dizer pra você que assista igual eu falei com o Starman, não, mas vale citar porque tem o David Bowie, né, cara? Tem livro deles, hein? Só pra ressaltar aí. Então. Tem. É bacana. Tem a capa massa. Vamos tentar manter uma ordem cronológica. Beleza? Peraí. Fala o próximo aí. Quem vai falar, Thiago? Pô, eu ia citar, eu não sei se vai cair na ordem cronológica aí que você tá falando e tal, né? Porque ele é um filme de 96. Final de 96, pra ser sincero. Então não dirigido vai, por Tim? Ah, então. Poxa. Deixa pra mais tarde, pô. Deixa pra mais tarde. Ah, então pela ordem cronológica aqui. Fala aí, eu desanimei. Mas eu não vou falar de ET, porque eu acho uma merda. Eu não vejo ET faz uns 10 anos, mais ou menos. Eu não posso falar nada. Não. Cara, eu vou falar pra você. Eu não posso opinar. Vou falar pra você que eu nunca gostei de ET, cara. Eu sempre achei ET chato pra caramba. Só tinha gostosinha. Que isso.

Eu conheci esse filme num vídeo de um pastor aí que falava, que, tipo, tinha um vídeo que falava teoria da conspiração, daí ele mostrava essa cena desse filme, daí eu conheci lá, daí eu fui ver o filme. Bem, anos 80 mesmo, cara. Outro filme datado que só o problema. Puta, é muito, muito lento ele. Jesus, eu fui assistir faz uns 4 meses, Jesus. Cara, a gente... Tive que terminar no outro dia. A gente acabou esquecendo do Boris Snatcher, né, velho? O Invasores de Corpos, né? Que é antes dos anos 80, né? Não, o original. O antes dos anos 80 lá. Porque a gente já... Quem é dos anos 80 aí já assistiu já com um pouco mais de idade. Que ele é de 79, chegou em 79 aqui no Brasil. Então quando a gente assistiu... Quem nasceu aí nessa, né, entre 75 e 80 já assistiu ele já chegando nos anos 90, né? Mais Peraí, você tá falando do original de 56? Não, de 78, cara. Ah, não. Jesus, pera. Que aqui... Não teve de 78, cara. Invasion of the Body Snatcher, cara. É com Donald Sutherland. Tem aquela cena icônica do Donald Sutherland com aquele bigodinho apontando assim. No final. Não viu? Não, é que essa porra aqui do Google, ele pegou errado. Caralho, tem o Leonard Nimoy também, que eu tinha esquecido. Tem um remake, não tem um remake que é com a Pandora? Não é que tem um remake, ó. Tem um Vampiros de Alma, que é o mesmo filme, de 56. Tem o Invasores de Corpos, de 78. O Invasores de Corpos, A Invasão Continua, de 93. Os Invasores, de 2007. Não é que tem uma continuação. Cara, ele tem 3, 4 versões, cara. Tem um de 56. Agora, esse que eu tô falando é com... Até com... É o Donald Sutherland. Mas esse mais recente que eu tô falando é de 2007, com a Nicole Kidman, com a Kidman e o Daniel Craig, o Tiririca Bond, exatamente. Mas vem desse Invasion of Body Snatch aí, que tem o original de 56, o preto e branco, e depois o que fez mais sucesso, que é esse de 78, mas chegou aqui em 79. Agora, olha só, Scanners não tinha nada a ver com alienígena, não, né? Scanners não era um celular? Ou era um experimento com alguma coisa alienígena? Não tinha nada a ver, não, né? Esse Scanners não, acho que Scanners não era uma parada com celular. Não, não era um celular. Não, cara, Scanners o cara estourava a cabeça do outro com pensamento, cara. Você é doido, poder da mente. Tô confundindo aqui com o livro do Stephen King, peraí. Ah, não, esse que tem até a gif famosa do um explodindo a cabeça do outro. Esse isso, é o nosso final. Esse é Scanners, pô. Mas eu acho que não tinha nada a ver com Alien, não. Esse eu não lembro. Não lembro. É do David Cronenberg, né, cara? Só tem louco. O David Cronenberg só faz louquice. Mas eram pessoas com poderes telepáticos mesmo. Não tinha nada a ver com Alien, não. Em algum momento eu achei que era... Experimento com DNA alienígena. Falei besteira. Com Michael Ironside. Mas é. Michael Ironside era o Jack Nicholson da segunda divisão, não é ele? É ele mesmo, genérico. É, a gente não tinha dinheiro. Jack Nicholson da segunda divisão. E filha da puta era igual mesmo, cara. Só não tinha talento, né? É, mas também tu não pode. Não pode, né? Querer tudo pra ganhar a porra. Mas o do Invasion of Body Snatcher, eu acho que o melhor é o do Donald Sutler pelo final, cara. Final que ela tá lá, que acha que tá tudo salvo, que o Donald Sutler ergue lá, aparece e... É ideia foda o final daqui, tá? Zé, parabéns, você tá dando spoiler, viu? Ah, nossa, dando spoiler do filme é de 73, vai tomar... Quem não viu, foda-se. Mas ó, eu acho que eu não acelerado, porque foi uma hora e pouco de gravação. Vamos pra Marte Ataca. Não, que Marte Ataca? Espera, a gente vai chegar lá. Teve um filme também, de 80, chamado Hangar 18, cara. Achei aqui. Acho que ninguém conhece, não. Acho que o ator, não. Acho que o ator mais conhecido... Também não. Acho que o ator mais conhecido que tem nele é o Robert Vaughn. Mas

o Forrest Whitaker, que é o olho torto lá, o manto. Ah, não, esse é do Harry Potter. Ele mesmo. Ele mesmo. Eu acho ele um puta ator foda. Mas ó, se eu não me engano, essa experiência teve uns três filmes, cara. Teve quatro filmes a experiência, cara. O livro do Filha da Puta lá é de 68. Jesus amado. Eu falei pra você que o livro é anterior, cara. Que merda. A gente teve, né, essa experiência de 95 e 96, Marte Ataca e Independence Day, que o Zé já estragou tudo falando de Independence Day. Puta. Quem quiser foda falar sobre isso. Marte Ataca aí, fala, porque quiser falar lá, Thiago, alguma curiosidade, alguma coisa, porque eu no mínimo me importo com esse filme, não acho ele bom. Tô louco, é legalzinho, é legalzinho. Não, é muito bom. Não, é aquele filme que vale o ingresso, só, ponto. Tá bom. Não, eu não sei porque eu assisti na TV, cara, não, é muito bom. A parte da pomba lá, cara, o CG desses alienígenas, é muito massa, cara. É sensacional, cara, esse filme. O Jack Nicholson, que é o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, né, cara? Porque eu votaria no Jack Nicholson, fácil pra presidente. Mas eu não consigo gostar desse filme, não, cara. Eu acho ele muito bobo. Sério, o design... Não, mas o filme justamente é bobo. É pra ser bobo. É que nem o Zé falar agora, já começa no design. Mas ele não, sim, ele não é um bobo, tipo, Idiocracia, que eu gosto, não. Ele é um bobo que eu acho muito bobo, sabe? Além de bobo, eu acho ele babaca, assim. Eu não consigo gostar dele. Nunca consegui, não. Ô, louco. Não, a parte do... nada contra, mas... Não é pra mim. A parte mim, que eles colocam a cabeça da mulher no cachorro, cara. É uma droga. Que eles põem a cabeça da mulher no cachorro. Muito bom. Muito bom, cara. Então, saindo de Marte Ataca. Marte Ataca é foda, assista. Quem não viu, veja. Saindo de Marte 97 Ataca, tem Quinto Elemento. Quinto Elemento, que é o melhor filme, que não tem nada a ver com quadrinhos, mas é o melhor filme de quadrinhos que existe. Como assim? Ele não é quadrinhos, mas ele é como se fosse um quadrinho, velho. Esse filme é como se fosse um quadrinho. Um quadrinho bom, né? Não um quadrinho ruim. Quinto da Elemento, Marvel, por exemplo. Quinto Elemento... O que colocou? Quinto Elemento é todo um quadrinho, velho. Se você olhar, o filme inteiro é um gibi. E o filme libertou o mundo pra Mila Jovovich. Apresentou a Mila Jovovich. Mais ou menos. Ela já tinha feito a continuação do Lago. Lagoa Azul lá, sei lá, Lagoa Azul. O Retorno da Lagoa Azul. Ela foi nesse aí, isso, que ela apareceu, que ela tá bonita pra caralho, mano. Nossa. Não, mas ali, assim, o que deu. É que nem o caso que nós citamos do Schwarzenegger com o Exterminador. Exterminador não, Predador, né? O que deu nome a Mila Jovovich foi o Quinto Elemento. Não, sim. Sempre. E o Quinto Elemento é um fumaço, velho. Não fala mal de Quinto Elemento, não. Puta, foda. Não, é foda, cara. Essa gostosa dessa Mila, cara. Essa que roupa, aquela Lilo Dallas. Calma, Zé. Zé tá no galo. Lilo Dallas. Então. Lilo Dallas Multipass. Em 97 a gente teve o Quinto Elemento. E só tem... E só tem ator, e tem ator foda pra caralho, cara. Bruce Willis, Chris Tucker, Gary Oldman, Ian Holm. Não, o Chris Tucker você pode tirar. O resto não, é foda. Não, porra. Para. O cara foi um papel engraçado. Não, é uma droga, pra caralho. Então, tem o Quinto Elemento, teve o Homem de Preto, né? Que eu me recuso a falar. Isso que eu ia citar. Que a gente já falou. Não, mas porcaria. Outro filmaço. Mas aí é que tá. Você pode falar do Quinto Elemento do Tommy Lee Jones. Eu também não gosto do Tommy Jones, mas... não. Ele tem sempre aquela mesma cara que tá de saco cheio, velho. Puta, mas até eu tô então, de saco mas cheio. Mas o papel dele no MIB justamente casou com a cara dele. Não, a gente acabou pulando 96, que era... Mas a gente já tinha falado da invasão lá, que o Zé não sabia qual era o filme lá e achava que era o Bruce Willis. Mas a invasão também é um filmaço, assim, é um filmaço ruim, mas é um filmaço ruim bom. Eu aconselho você todo mundo assistir. 97 também a gente tem o Alien Ressurreição, mas não vale a pena falar disso. É, não precisa falar de Tropas Estelares, meu irmão, que é um filmaço. Se você não entende Tropas Estelares, você é burro, não fala comigo. Mas Tropas Estelares é um filmaço. E tem se eu não me engano, assim, por preferência, né? Mas aí é por preferência, porque eu gosto muito do cara, e eu acho que a maioria das pessoas de bom senso gostam, que é o Carl Sagan. A gente teve o contato, né, velho? Com a Judy Foster, né? Que originalmente... Mas é de alienígena, não é de alienígena, né? É de alienígena, porque os alienígenas aparecem no final, né, velho? Tem o Matthew McConaughey lá, que faz um padre que é meio que... Ele tava preparando pra grande obra-prima que é Interestelar. Teve o contato. O Tropas Estelares é um filmão, cara. Que as pessoas acham que é só massa velho. Os idiotas não entendem. Que acham que é só massa velho. E é um puta filme. O Verhoeven é foda, né, cara? Ele é foda. O Vingador do Futuro também. Ele arrebenta, né? Tá certo que botaram o Schwarzenegger lá, mas. Nossa, se tivesse um ator. Massa velho. Se tivesse um ator bom, o filme seria melhor, velho. Colin Farrell. E no, nesse Vingador do Futuro tem aí o Jack Nicholson genérico, né? O Ironside lá, né? Tem. Então, olha aí como tudo se liga. Então, saindo de 97, a gente... Se tiver que ligar ator, a gente tem que falar do Kevin Bacon pra ligar os atores. Caraca, verdade. O Kevin Bacon tem contato com todo mundo, ligação com todo mundo. Saindo de 97, começando 98 aí, a gente tem o Cidade das Sombras, né, cara? Vocês já viram esse filme, cara? Dark City, Cidade das Sombras? Não, né? Eu não aguento. Eu baixei errado esse filme. Você baixou o Mulholland Drive, né? Eu fui digitar a Cidade das Sombras, eu baixei um outro muito ruim, cara. Cara, O Cidade dos Amaldiçoados é de que ano, cara? O Cidade das Sombras... Caralho, que nunca ouvi falar. Que é até com Christopher Reeve lá. Thiago, me ajuda aí. Pera aí. Cidade já é 90, né? 95, né? Já é um remake. Não, mas ele é um remake de um filme de 60. Mas ele é um remake de um filme dos anos 60. É. Mas é de 95. O Superman já tava velhinho nele já. Mas isso aqui é de alienígena? Eu não sei porque. Eu conheço pela imagem das crianças. O governo faz uma experiência com DNA alienígena, engravida todo mundo na cidade, velho. Tem até aquela mulher lá do Olha Quem Está Falando, que era bonita, e depois morreu pra caramba. Qual é o nome? Chris Allen. Não. Chris Allen. Não, era gostoso. Ela é gostosa até hoje. Ela morre no filme, cara. Não, Zé, ela já chegou. Ela já chegou a pesar uns 300 quilos, Zé. Ela emagreceu depois. Ah, eu peso sempre. Não, ela teve um reality show, inclusive. Jesus, gorda não dava pra. Olha a gordofobia. Emagrece gorda, era o reality show dela. Então, cara, tem esse Cidade das Sombras de 98, velho, que é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, velho. É aquele filme que o pessoal fala que Matrix chupinhou? Matrix do Keanu Reeves chupinhou? Mais ou menos. Agora é mais ou menos. Porque, porque no final, essa Cidade das Sombras é uma cidade alienígena suspensa, né, cara? Teve até um filme chamado O Sinal, The Signal, que é com o Morfeu lá, que é o mesmo plot. Os caras estão numa cidade... Num complexo que imita tipo uma quando você pega um viveiro de animais assim e bota, cria um ambiente para eles viverem assim, fica observando. E Cidade das Sombras é meio isso, velho. Os alienígenas criaram uma cidade falsa lá e ficam observando os humanos. É um bagulho doentio, cara. Eu lembro que eu assisti esse filme assim e eu fiquei assim na coisa do Zé, assim, me deu um cagaço de falar assim, caraca, será que a gente tá flutuando aí? E os alienígenas, a gente tá de cobaia, os alienígenas estão observando a gente. Eu fiquei meio, meio paranoico. Ah, eu já era. Eu passei minha adolescência inteira. Não, mas eu já não era adolescente, né? Eu já era adulto já, mas eu era um adulto burro. Ah, se dane. É, isso é verdade. Então, assistam Cidade das Sombras, velho. Aconselho pra todo mundo. Aí por fim você tava certo o tempo todo, né? Já pensou? Hã? Aí tipo, não, é que eu sou um adulto burro e não sei o que, fiquei vendo o filme. Aí você vai ver, você tava certo o tempo todo. É. Aí nos anos de 98 aí, tem o Perdidos no Espaço, né, cara? Que é o remake daquela série, é o filme, né? Inspirado naquela série dos anos 60, Lost in Space, que tem o Matt LeBlanc, né? O Matt LeBlanc participa dela e o Gary Oldman é o... também participa. Esse filme é muito bacana, velho. Vocês já viram esse filme? Não. Perdido no Espaço? É que... inspirado na série aí. Cara, isso é um filmaço, cara. Vocês também não viram nada, cara. Vamos fazer um bagulho de alienígena. Ah, vamos. O que, que vocês viram? Nada. Não aguento, não. A única coisa do Matthew LeBlanc que eu vi foi Friends. Caralho, tá bom, Zé. Já desvirtuou, velho. Ele já foi pra felicidade. Não aguento, não. O interessante é que se você for parar pra analisar o que foi falado até então, é que ou é alguma, é os filmes citados, a maioria, né? Ou é um alien que vem pra Terra, ou é o governo fudendo com experimentos, né? O plot é praticamente o mesmo sempre. Ah, mas isso é duas coisas prováveis de se acontecer, então, cara. 99... Não, o que eu quero dizer é que não muda muito O roteiro, né? Você vê, sempre a mesma base. 99 a gente teve Matrix. Eu acho que a gente pulou. Mas Matrix não conta, não, né? Não, bom. Não. Matrix é cibernético. Não. É cibernético. Viu? Mas tem uma coisa, tem um filme que eu acho que a gente esqueceu de pular, só que agora eu não lembro. A gente esqueceu que de é pular, Barbarella. Não, a gente pulou, né, velho? A gente pulou. Barbarella. Ah, mas se for falar assim, cara, a gente tinha que falar de Flash Gordon também. A gente tá falando do que a gente viu assim nos anos 80, cara. Mas Barbarella é muito melhor. Não é, cara. Você lembra? Droga. Porra, eu tô... Tá louco, cara? Aquela parte dela dançando. Barbarella dela dançando. Zé, Barbarella só tem putaria, Zé. Por isso é bom. Porra, até Flash Gordon, que é ruim, é melhor que Barbarella. Puta, mas Flash Gordon tem a trilha sonora, cara. Não, Zé. Não tem uma música, Zé. Não tem uma trilha sonora, não. Tem uma música. É a música do Queen. É só isso. E tem a referência do filme Ted lá. Do ursinho lá com o... É. Do Seth, do cara... Enfim, ainda em 1990... Não, ele tá em 99. Já passou de 98. Ah, coisa tem... Cadê? Outro filme... Caralho, eu perdi tudo aqui, peraí. Não, mas esse é 2011 já, deixa quieto. Eu ia falar de um aqui, mas o... Não. Já vai lá pra frente, já. Filmes de... Tem Guerra dos Mundos, de 2005. Não, cara, a gente tá indo pra 2000 ainda, velho. 99. Isso, calma, Zé. Mas eu não achei nenhum aqui, cara. Não, 99 acho que não tem nada, não. Tem um filme de alienígena, sei lá, que até hoje eu tô em dúvida, é o K-Pax de 2001, que é o único que tem aqui. Não, K-Pax o cara era maluco, rapaz, ele não era alienígena, não. Como assim? Ele não era alienígena? Não, ele era doido, rapaz, ele sofreu uma... Ele perdeu a mulher e a filha lá num cara maluco, entrou, matou os dois e ele ficou xarope. Não era... Mas ele sumiu no final. Ele foi embora, Zé, ele não sumiu com a luz, como ele viajava, não. Ele só foi embora. Caralho! Mas é que você precisa ver o filme de novo, mano. Não tem nada a ver com a linha, não. Caralho, porque o cara. Space faz um minuto. Que nem o rádio, o guizinho do filme lá do... Caralho, que merda, cara. Tô decepcionado com esse negócio. Vamos começar 2000. Passar rapidinho por 2000 aí. O que a gente tem de Alien? Aliens! Em 2000. Fadas! Aliens! Tem Heróis Fora de Órbita, de 99. Caraca, Heróis Fora de Órbita. Referência, hein? Heróis Fora de Órbita é um filmaço, cara. Cara, vocês já assistiram isso? Não. Porra, cara, você tá de brincadeira. Você não vem nada. Cara, Heróis Fora de Órbita é a melhor paródia de Star Trek que existe, cara. melhor que SOS ter um maluco solto no espaço? Não, esse é Star Wars, cara. Você é doido, tô falando Star Trek. Ah, tá. Desculpa. Presta atenção. Porra, presta atenção. Cadê esse touch button aqui? 2000. O que a gente tem em 2000? Só coisa ruim. Provavelmente... 99 a gente tem o episódio 1 também, né? Ah, mas aí eu me recuso a falar. É de 2001, né? Só pra lembrar, né? Pra mim, esse filme é demais pra falar bem. Ó, para um Lilo Stitch aí, ó, de 2001. Lilo Stitch? É. Uma das melhores animações da Disney, velho. É Disney, né? É Disney. Porra. Mas tem o Planeta Vermelho de 2000 também, cara, que a gente pulou, né? Ah, mas esse filme eu nunca vi na... Eu tentei olhar a imagem e não lembro nada. Esse filme é bacaníssimo, cara. Se eu não me engano, ele é até inspirado no... Em alguma coisa do... Inspirado. Eu não tô falando que ele é adaptado nem nada. Ele é inspirado em alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa que ele serviu... Que ele foi usar de inspiração coisa do Stephen King, velho, pra fazer... É, algo de livro. Eu também não... É, tem o Val Kilmer, tem até a Carrie Ann Moss lá, que é a Trinity, né? Olha aí o Matrix aí. Aqui a Ei, irmão. E tem aquele maluco lá, o mentalista, né? O Simon Baker. Caralho. Tem o cara vai pegar a referência lá na... Mentalista. A melhor coisa que o cara fez na vida dele, velho. A única coisa que ele fez na vida dele. Esse Red Planet aí, Thiago, ele foi um livro, essa porra? Eu tô falando bosta. Vamos atrás? Ele é um conto, cara, se eu não me engano. Não é? Ou não? Fiz também não sabe nada. O Zé fica aí no Google aí procurando foto da é porque... Christian Allen gorda. E não vê... Ah, não. Não, não, velho. Desculpa, peraí. Cara, eu não faço a mesma ideia, cara. Não, que se dane. Se for, vamos pro próximo, cara. Se for essa... Já é. Muda. É. Ó, 2001 tem Sinais. Sinais não é do Shyamalan? Que é que esse filho da puta lá falou, não, vai ser um filme que vai... Eu fui assistir em 2001, em 2002. Esse filme foi passar na TV em 2004, eu tava com 11 anos. Foi começar, eu tava no começo da época ali, meio... Aí ficou com um meio... cagaço de alienígena. Não. Começou, eu tava na época ali que eu comecei a estudar essas paradas, saca? Daí eu falei, puta, esse filme vai falar dos círculos ingleses, né? Porra, rapaz, nenhum. A gente começou o Crop Circles, né? A gente começou 2000 e não falou do Arquivo X, né, cara? Que teve aquele puta! Que teve aquele filme ruim em 98, né? E a única coisa que eu vou falar sobre Arquivo X é uma das paradas que merecem um programa só dele, mas a única coisa que eu vou falar de Arquivo X aqui, né, pontuar ele aqui, é pra vocês não assistirem a temporada nova que saiu esse ano, só isso. Que? Passa. Que? Passa a abertura ainda é usada em um monte de coisa, é o que mais... Caramba, é. O Ronaldo vai botar aí, tudo que tem, vão fazer de alienígena, eles falam de Arquivo X. É verdade. Eles botam aquela a gente faz um podcast depois. Sobre Arquivo X. 2000 a gente falou do Planeta Vermelho. 2001 alguma coisa? Planeta dos Macacos. Ah, o remake, né, velho? A única coisa que eu falo não sei se seria alienígena, apesar não, eu de também, que não, eu acho que não é. Eu acho que o humano é alienígena. Acho que o Mark é alienígena. Apesar que é na Terra, né? Não é. Tá certo. É ele mesmo na Terra. Mark é um péssimo ator. É isso que o Mark é. Tem um filme bom dele. Quatro Irmãos, cara. Muito bom. Não é, Zé. Não é bom não, Zé. É uma droga. Quatro Irmãos do caramba. Agora vem cá. Que ele topei no alguém. O que você falou aí que é o... Você acabou de falar aí que é o... Sinais. Ele é de 2001 ou 2002? 2002. Em 2005 a gente teve o remake do Guerra dos Mundos, né? Com o Tom Cruise correndo o filme inteiro e aquela filha chata dele... gritando a droga do filme todo. Mas aí começou a era do

Você é burro. Todo mundo fala que é burro, só você que fala que é ruim. É você que é burro. Agora, eu vejo até gostar. É. Deixa agora, eu pensar, porra. Agora, pera aí. Olha só, agora olha só, vamos lá, pontuando. A gente tem... Nota 4 no IMDB. Quem se importa com o IMDB, cara? Que se dane o IMDB. Você falou só eu pra... achei o filme ruim. Você falou pra assistir Cowboys and Aliens, cara. Quem deu nota no IMDB é a mesma galera não, burra não. Que igual a você que foi lá, não gostou e foi reiterizar o filme. Continuando aí, você disse que pra... você sugeriu Cowboys and Aliens, velho. Você é burro, velho. Não, eu falei de Cowboys and Aliens porque foi um sofrimento. Ó, e tem 15%. De aprovação no Rotten Tomatoes. E o Thiago falou de Eu Sou o Número 4. Eu não aguento não, velho. É difícil, viu? Vocês assistiram... O filme tem 15%. O filme é mais odiado que o filme da DC, cara. Vocês assistiram Apollo 18? Também não, não, né? Eu caraca, vocês não viram nada, velho. Já parei no Apollo que tinha o Tom Hanks. 13. É Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, né? Que era um filme... Esse eu vi no cinema. Esse é Carriana? Esse era. Carriana é o Batalha Naval lá, cara. O Battleship. Ah, tá. Isso. É uma droga também. Não vale nada. Esse Invasão do Mundo também é outra porcaria. Não vale... Perde tempo vendo isso não, cara. Isso que eu falo. Aí assiste... Consegue assistir esses filmes, mas não, diz que Skyline é ruim. Agora teve um chamado Ataque ao Prédio, cara. Eu vi esse filme, se eu não me engano, ele é francês ou canadense, uma parada assim. Eu não lembro do nome. Ah, não, aí já é pros seus lados aí. Você que vê esse filme. Agora, não, Hulk, ele vai reclamar. Fora da curva hollywoodiana. Ele vai falar que é um filmão, que a gente é ruim. Caralho, é um filme irlandês. Ô Zé, cala a boca. Ele é um baita de um filmaço. Os moleques são os moleques de uma gangue e ficam enfrentando alienígenas. E eu vou te dizer por que esse filme merece ser visto. Porque ele foi um dos filmes que ele introduziu o John Boyega, filho. Tá? Então vocês calem a boca, que eu já era um visionário antes. Eu vi um filme com o John Boyega e depois o cara virou o principal de Star Wars. Chupa, eu sou sensacional. Porque Star Wars 7 é o melhor filme do mundo mesmo. Não, mas é isso aí, a gente não precisa lembrar dessa parte. E é um filme irlandês, e não. Se for Estados Unidos, eu não vi. Olha só. Cara, tem um filme também de 2010 chamado Monsters, que ele é tipo assim, a continuação do Nevoeiro, sabe? Os monstros vieram de outro plano, outra dimensão, outro planeta, sei lá, destruíram a Terra toda, mas a Terra conseguiu derrotar os monstros e o problema agora é se livrar deles, né? Que são carcaças gigantes e tiverem áreas, tem áreas infectadas por causa da radiação que o ser humano usou para matar. E isso é o que menos importa, né? Tem toda a história de um cara que vai levar uma menina para encontrar o pai, encontrar a mãe. É um filme muito bacana. Inclusive, esse filme tem uma continuação. Se eu não me engano, foi do ano passado ou ano retrasado. Monster Dark Territory, uma parada assim. Você vai reclamar que a gente não viu o filme do Cazaquistão? Caraca, a continuação é ruim, mas o original, o Monsters lá, que é de 2009, cara, esse filme não é de 2010 não, se não me engano é de 2009, mas o filme é bom, velho. Mas vejam. Ele é do Cazaquistão mesmo, cara? Ajude o cinema do Cazaquistão. É não, é... tá aqui, Cazaquistão. Caraca, bom, assistam, faz igual o filme do Boyega lá, assistam. Alguém quer falar de algum? Avatar, né? Assistam Avatar. Não, assista não. Já deu dinheiro demais essa porra. Velho. Já deram dinheiro demais pra essa bosta aqui no Vale. Contatos de Quarto Grau, que é interessante, né? Pra quem quer assistir. Mas dá cagaço porque essa porra parece baseada em fatos reais. Não, só parece. É falso documentário. Não, até a Mila Jojovic faria essa fala no começo lá, eu me chamo Mila Jojovic, não sei o quê. Mas é falso documentário, Zé. Criou todo uma. Isso é tudo encenação, não cai nessa não. Ah, então eu queria falar aqui de rapidão de Cowboys and Aliens, que é uma premissa muito boa. Caraca. A premissa até que é boa. Não é, cara. Mas a execução. Cara, eu vi lá Daniel Craig. E Harrison Ford, eu falei, o filme deve ser bom, cara. O filme é tão bom que desvirtuou até o que você falou. Vocês lembram vocês lembram de A Reconquista? Aquele filme com o John Travolta que... que é baseado na Cientologia. É, que deu a volta no, que deu a volta no Tom Cruise e ele tá louco até hoje por causa, cara, dessa porra. Aquele é o pior filme do mundo, cara. É o pior filme que eu vi na minha vida. Tirando o Esquadrão Suicida, claro, né? Mas esse, A Reconquista, é horrível, cara. Tem o Forest Whitaker lá, velho. Que é um alien do olho caído. Cara, uma droga esse filme. Nossa. Vocês querem ver como fazer um filme ruim, um tutorial de como fazer um filme ruim, assiste esse Reconquista. Não, cara, e, ó, se você for ver Cowboys in Alien, ó, tem a Olivia Wilde, o Daniel Craig, o Harrison Ford, o Sam Rockwell, o Adam Beach, que vocês podem não conhecer, mas ele é o Amarra. Não, o Rockwell, ele fez um filme Moon, chamado Sam Moon, Rockwell. Moon, que Lua, né, mas é Moon, caraca, esse filme é muito bacana, cara, ele trabalha minerando a Lua, uma parada assim. Não tem nada de alien, não. Tem a ver com espaço. Aqui no Brasil, acho que virou Lunar. Porra, aí eu não vou contar pra não estragar, não. Mas assista esse filme, cara. Lunar. Ó, e tem o Kate Carradine, que deve ser parente do David Carradine. Deve ser irmão. Do que você tá falando, cara? Do Cowboys in Alien. Ah, e tem o... O Kate Carradine. Tem, mas você ainda tá falando disso? É, cara. E tem o Clancy Brown, cara. Tem o Clancy Brown, cara. Olha só, um que eu vou falar pra você também, nunca assisti, o Grande Dave lá com Ed Murphy, que os caras são aliens também. Pô, eu tava pensando nesse filme, mas eu fiquei quieto. Obrigado, porque eu acho que não ia valer a pena. Obrigado, eu não vejo o filme do. Eu não vejo o filme do Ed Murphy, ponto. Ah, faz bem. Vamos lá, pra gente terminar. O que a gente tem de chegando no final? Interessante. Evolução é de alienígenas? Aquele com... Puta que pariu, esse filme Evolução é muito bom. Tá bom, tomado. Eu quero saber se ele é de alienígenas, né? Não quero saber se ele é bom. Que é outro tipo, aquele Marte Ataca, que eu não consigo gostar dele. Ele é com o Sean William Scott, não, o Evolução, né? E tem o cara lá do Arquivo X, o David Duchovny, não é Evolução? É um meteoro que traz organismo extraterrestre, é isso mesmo. Aí provoca as mutações. Eu também não consigo. Tem o Sean e o William Scott. É, Zé, eu acabei de falar isso. Eu não... É porque cortou, Demo. É, eu também não consigo. Eu também não consigo gostar desse filme, não, cara. Eu acho ele ruim. Caiu um meteoro lá, daí o bichinho. E a Julianne Moore, cara. Ele traz... E aquele... Cara, cadê meu carro? Tem coisa de alienígena também, né? Vocês falaram do Sean... Acho que não, hein? Vocês falaram do Sean William Scott aí. Vocês falaram do Sean William Scott. Eu lembrei desse Cara, cadê meu carro? Aparecem os alienígenas sim, cara. Não aparece? Esse filme é de alienígena? Cara, não, ele tá falando que aparece alguma coisa assim. São os alienígenas, cara. Eles roubam um artefato alienígena lá. Os alienígenas... Tem sim, tem umas... Mas alienígenas boazudas lá, velho. É sim, cara. Procura esse filme aí. Cara, cadê meu carro? O Ashton Kutcher e... O Stifler lá. É, exatamente. O chão ele Scott, pô. Tem o... Não, cara. Eu conheci ele por Stifler. Tem a ver com alienígena também. Vamos lá. Como é que é o nome daquele moreno lá? O Orlando Jones, cara, que é um papel muito foda. Vamos lá pra gente terminar. Esse filme eu também assisti pra caralho. Tem um filme chamado A Prova Final. Vocês lembram desse? Acho que isso é anos 90, não é? A Prova Final, que os caras, eles ficam num colégio lá de segundo grau e parece que o professor é um alien sinistro. Não viram também isso, não, né? Prova final. Eu tô tentando, é com o Frodo. É com o Eli Wood. Com o Josh Hartnett, que fez um dos melhores filmes até hoje, que chama Checkmate. Cara, esse filme é bom, cara. É bom, mas é aquele bom que não teve um hype e não fez sucesso, Prova Final. Eu acho que teve até continuação. Posso estar enganado. E teve um também com Johnny Depp. Peraí, caralho, a trilha sonora dele é foda, cara. O Zé de vaga no filme. A gente tá falando por cima do filme, o Zé quer saber a trilha sonora, quer saber quanto arrecadou. Não dá, não, velho. Você ia citar aí o Johnny Depp? Eu tô tentando lembrar um filme dele que teve mesmo, que ele foi com não sei quem pro espaço. Com a Charlize Theron, voltou. Velho. Esse filme é com a Charlize Theron. Isso, Charlize Theron. É o Enigma do Espaço. Isso, é esse mesmo. É, que eles ficam sem comunicação lá por 2 minutos, sei lá. Isso, aí quando voltam eles já estão todos doidos. É, ele fica malucaço, mas eu não sei se tem Alien não, mas esse filme é bacana sim. Space Jam. Ele tem, ele tem sim, viu? Ele tem sim, tanto que inclusive no final ele, a Charlize Theron pensa que matou o Alien que tá dentro do Johnny Depp e o Alien vai pra dentro da Charlize Theron, entendeu? Aí que acaba que assim, eles precisam procriar, né? E por fim a Charlize Theron acabou casando com um cara do exército e tiveram acho que uns gêmeos. Não, acho que ela já estava grávida de gêmeos. Ah, sim. Porque... É, né? Do Johnny Depp. Aí ela tentou abortar e tudo, ela não conseguiu. Sim, entendeu? Sim, ela não teve coragem. Então vamos lá. Mas Space Jam também, eu lembrei. Space Jam. Mas aí eu lembrei muito tarde. Ah, mas agora a gente já não tá mais na cronologia, não. A gente tá falando tudo. Ah, não, mas Space Jam também, cara. Puta que pariu, como eu assisti essa porra. Todo mundo, né, velho? Muito bom. Eu só quero fazer um segundo aí, mas... não sei se vai ter a mesma magia. Vamos fazer, né, velho? Ah, tô falando, mas... É assim, né? Ah, nós vamos fazer. Aí fica 50 anos sem falar. Não, mas nós vamos fazer. Aí faz 50 anos sem falar. Vai ser com o LeBron James. É, então. Que nem do meu lado, assim, de anime, né, que eu ia citar, que nem teve o... Akira, que nem o Yamato, né? Akira não tem uma parada de DNA alienígena também? Ou não? Ou é um moleque que é só sinistrão? Ah, não, é sinistrão, mais sinistrão. O negócio é B-Punk e tal. Ah, mas, tá. Ó, teve o Battleship Yamato, Robotech, Marcos, Capitão Arlock. Ah, aí são só uns clássicos. São os clássicozinhos aí de anime, assim, que envolve essa mitologia alien. Pra terminar, cara, eu queria falar do Spaceballs, né? Que é a paródia do Star Trek. Melhor. Foi o Zé que falou. Melhor aí, paródia. Foi o Zé que falou aí do. Ou foi você, Thiago, que é a paródia do Star Trek aí? Fui eu, é de Star Wars. Não, a do Star Trek que eu tô falando, pô. Foi o Thiago. Não, falou, foi você, né? Mesmo. Não, foi você mesmo, não, que falou. Alguém falou e eu corrigi só dizendo que era Star Trek, não era Star Wars. Não, tá louco? Não. Ah, não. A gente tá tava bom. Falando do... Não, você tá louco, desgraçado. Ó, foi falado de... Cadê o filme do filho da puta aqui agora? É com o... Cadê, caralho? É com o Tim Allen, cara. Aquele que eu falei com o Tim Allen e com a Sigourney Weaver. Que é uma parada de Star Trek, cara. A melhor que tem. Não. Eu acabei de falar que tem o Alan Rickman que morreu e tudo, que era, não, que ó, era o Snape lá. Tá muito, ó. O que é o do Star Trek é o herói fora de órbita. Isso. Foi isso que eu tava Balls, falando. O Spaceballs é de Star Wars. Então, eu quero só falar esses três. O Spaceballs, que é a paródia de Star Wars. O Herói Fora de Órbita, que é a paródia de Star Trek. E o 2001, aquele, a paródia com o Leslie Nielsen, cara. Vocês lembram desse? Tem um louco solto no espaço. Vocês viram na Sigourney Weaver? Por curiosidade. É esse mesmo, cara. 2001, louco solto no espaço. É a paródia de 2001 com o Leslie Nielsen. Era só isso que eu queria pontuar aí. Que vale a pena. E eu só queria pontuar, então, pra acabar. Né, já que o Rodrigo pontuou aí, eu já vou chutar o balde, que eu quero terminar isso logo. Lá vem. Power Rangers, o filme. Caraca, o novo ou o outro? Não, o antigão com o Ivan Uzi. Cara, que droga, hein? Apocalipse? É. Se o Zé não tiver nada, se o Zé não tiver nada pior, a gente pode terminar com esse aí, né? Eu vou pontuar só com Independence Day 2. Nossa. Não, você já falou, Zé. Você já falou, tem que ser... Zé, é pra fechar, é assim, ó. Ou você fala um pior do que o Power Rangers com o Apocalipse e Van Uzi, ou dá tchau e agradece aos ouvintes e até a próxima. Então, eu queria falar, então, do Interestelar, então, que é um filme pior, que tem uma premissa boa, mas premissa é que nem Prepúcio, eles cortam.